Atlanta da Juliette, da 3144. 3144, Juliette, portão 04. Juliette 04, portão 3144. Obrigado, daqui a pouco. Torre Vandil Azul 4076, 2 milhas do marcador, baixar trava. Deixa a parte externa do... Quatro, decolado aos 45, controle 19 decimal 35, bom voo. 1935, boa tarde, ó. Chama pronto para táxi. Livre o táxi, chama para ingresso. Dono 20 graus, 130 graus com 89, altímetro 10 no 4. Passou o marcador, o azul 4076. Gente, livre pouso no 10. Livre pouso, pistão no 0, azul 4076. Gente, ali mantém papel até o Delta. Mantém a necessidade. O Delta vai manter 1 minuto para início da corrida. O Delta está livre, a corrida reparte livrando. 5 por 5. Solo 49, livre direita, solo 12, 1 decimal 9. Integrado, 19 ao sino. Papai, ele vai pra boca de novo, no rádio 2, como é que é? 5 por 5. Solo, bom dia, o azul 4076 tá livrado no momento. Reporte antes da Juliette. Confirma, foi 4076. Reporte antes da Juliette. Reportará antes da Juliette. Na minha falta da Delta. Sente após retorna para BAT? Permaneceu. Sente livra na Lima, após Mike Quebec, chama Quebec para ingresso na pista. Para Quebec, obrigado. Solo Azul 4076, tá próximo a Juliette. Juliette, portão 8, 4076. Juliette, 8, 4076. Bono 754, proceda. 0 vento, 130 graus, cono 09, altímetro no 0 no 4. Baixada e travada, livre pouso na ONU, 0 no 0 no 4, voo 94. Livre, ingresso é partibrando para a bata. Sente frequência livre estacionar. 941, solo 54, liga direita, solo 121 decimal 9. Direita 19, 941. Salvador Coro 941, lembrou? 3193, senhor Israel. Israel, obrigado. 941, no táxi via Alfa, reporte Anxia Juliette. Alfa, Anxia Juliette, chegou no 941. Salvador, bom dia, passarei 2230. Passarei 2230, bom dia, continua a aproximação, reporte quando embaixo travado, final da 10. Reporte para abaixar travado no final. Positivo, baixado e travado, 2230. Gente, passarei autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus com 099. Livre pouso na 10. Anxia Juliette, 941. Portão meia dúzia. Meia dúzia, 941. Alfareiro 2230, solo aos 1500, direita 121, decimal 9. Salvador, bom dia. Boa tarde, passageiro 2230, livrou. 2230, Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 2230. Salvador, eu tô 3, 2 e 3. Tá 3, 2, 8, 3, final dono 0, check 3. Baixar travado. Ciente 3, 2, 8, 3, autorizado pouso pista 1-0, o vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Autorizado pouso 1-0, tá 3, 2 e 3. Campina Grande autorizado nível 390, pelo Zulu 10. Pista 1-0, esquerda, Pucas e Pá, controle 1935, 5475. Portão 11, chame pronto. Salvador, boa tarde, Gol 9600, estabilizado IRE. No 600, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pista no zero. Ah, escuta, 00. 3283, solo 05, direita 121, décima 9. Direita 1219, tá, 3283. Solo tá, 3283, livro a pista. 3283, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, tá, 3283. Alô, Salvador, Gol 1806. Proceda. Autorização de tráfego para Aracaju. Sente, aguarde a cópia, o ajuste 1014, o 1806. 1014, 1806. Gol 1600, confirmando, baixar e travou? Baixar travado, 00. Sente, livre pouso na pista 10, o vento 120 graus, 10 nós. CT20 com 10 de pouso, Gol 1600. Juliette, tá 3283. 3223, ingresso Juliette, portão 2. Juliette, portão 2. Nome é 00 no solo, 08, direita 121, decimal 9, solo. Ciente da November, está pronto para a cópia da autorização. Ciente, aguarde a cópia número 2, 4089. 4089. Que Luiz, que prossiga. Confirme o local de sobrevoo aqui em Salvador. Guarda Copa número 3014, o próximo lista. Solo Gol 9600, livrou? 9600, táxi Alfa, reporte no seu Juliette. Alfa, táxi Alfa, Gol 9600. Gol 9600, próximo cópia. Copia, Gol 1806. Salvador, Aracaju, nível 230, Golfo 677, pista 1-0, esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 119, decimal 35, transponda 5474, gol no 806. Autorizado Aracaju, nível 230, Golf 677, decola do 1-0, Puca, Aracaju, controle 119-35 e transponder 5474, gol 1-806. Correto, 612, chame pronto no 806. Seguinte, 806. Amador, boa tarde, é o 3547, chamação novembro. 5447 para Barreiras, agora é cópia número 3, o ajuste 1-0 no 4. Beck, aguarde a Copa, Cairo Lourenço, 2014. Azul 4089, tá pronto pra cópia? Afirmativo, pronto pra cópia. Salvador Vitória, nível 360, Peruísque 50, pista 90, curva direita, saída Tael Leda, pois eu disse. Controle 119, decimal 35, transponda 5456, o 4089. Prezado 360 pra Vitória, Peruísque 50. Curva após a pista 10, curva direita, Tael Leda, depois Hilde, acionado 5456. Leda Eudes, o 4089, chame pronto. Tael Leda Eudes, 5456. Antes da Juliette, gol no 600. No 600, ingressa Juliette para o portão 9. Juliette 9, gol no 600. Bravo que Luiz, que agora sim, copia. Salvador, Salvador, mil pés, corredor axé, sobrevoo. Vai decolar 197 com curva direita, mil pés. 1919 decimal 35 ao controle e 01116 no transponder. Bravo que Luiz. Torre Salvador, boa tarde, gol 1-3-2-8. Bravo que Luiz, vai chamar a torre 1895. Torre Salvador, Para acionamento, táxi de decolagem, 1014. Aproximação, reporto marcador externo embaixo travado. Reportará externo, baixado travado, gol 322. Salvador Barreiras, nível 200, a decolada pista 10, curva à esquerda, Momo, Coquibu, após direto, Barreiras. Controle 119, decimal 35, transponda 5511, 5447. Barreiras 200, decola 10, curva esquerda, no perfil da Momo, Coquibu, após DCT Barreiras. Toma controle 1935, acionando 5511, 3447. Pátio 3, time pronto, 3. Para a próxima. Vitor Mike Quebec, Cairo Lorenzo, 1000 pés, pronto, Coquibu. Autorizado, Cairo, 1000 pés, no 7 direito, depois do Axé, 1935, 0161 no Quebec. Autorizado, táxi, reporta para ingresso, pistão no 7, o Bravo que busca. É que mantém o padrão 061 no Juliette, Juliette Bravo não está em voo, ok? Não vai entrar em conceito o transponder, parte 4, com quantos a bordo? 09. Livre pouso, pistão na 0, gol 1328. 5610, no 0, sim. Salvador, boa tarde, 3193, paciência, informação 90 do gate número 3 para autorização Galeão. Autorizado Galeão 380, Pesolô 10, pista 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge, controle 119, decimal 35, transponder 5501, então 3193. Galeão nível 380, Pesolô 10, saída Dael, Leda, Bridge, controle 119.35, transponder 5501, TAN 3193. Portão 3, time pronto, TAN 3193. Reportar pronto, TAN 3193. Autorizado na 754, chama o taxi. Uno 328, solo, Uno 8, direita, 121, decimal 9. 219, gol, 322. Ação externo, baixado e travado, gol no 697. Gente, aguardando pista livre, gol no 697. Guardado pista livre, 697. Paulo, boa tarde, gol no 322, Chevron, na sexta, tá? E Alfa, reposta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, gol no 322. Autorizado, pouso, pista 10, gol no 697. Bravo que Luiz, autorizado, ingresso, reposta alinhada e pronto, cabeceiro 17. está pronto para a decolagem? Está livre a decolagem, o vento 130 graus, 10 nós. Bravo, Kilo Luiz. Salvo, portão 3 para o pushback e acionamento. Aguarda, OTAN 3193. Nossa, Juliette, vou na 322. Vitor, Mike Quebec, confirme já acionado? Livre acionar e chama táxi, Vitor, Mike Quebec. Via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, vou no 697. Azul 4089, pronto para pushback e acionamento. Portão 8 aguarda, 4089. 4089 está aguardando no portão 8. Sapatango Bravo que Luiz que decola aos 22, corredor axé, controle 1-19-35, bom voo. Após o gol, portão 10 agilizando. Após o gol, portão 10, gol no 328. 4089, após a aeronave da Gol. Após a segunda aeronave da Gol, a retaguarda. Uma vai para o posto de espera agora, está passando a sua retaguarda. A próxima vai para o portão 10. Após a segunda, e vai para o portão 10. Puxa autorizado, portão 8, chantar. Azul copiou? Mensagem pro Azul 4089. Tem um gol passando a sua retaguarda agora, que vai para o ponto de espera. Tem outro gol que vai para vai parquear no portão 10. Após este segundo gol que vai para o portão 10, está autorizado puxar no último time. Estimativo, estou autorizado após a passagem dos dois gols, chamará para o time. O 3193, após o gol a retaguarda, está livre no 03, chama para o táxi. Após a passagem do gol na retaguarda, autorizado no 03, chama 3193. No 697, segue o gol, portão 5. Segue o gol, portão 5, gol no 697. Autorizado, reporta no ponto de espera da Oscar, o Vitor, Mike Quebec. Externo, baixado checado, 6141. Ocean M1 no 41, ciente, avistado, livre pouso na 10, o vento 140 graus com 10 nós. Livre pouso 10, 6141. Diga. No meia, paciente da informação November, pronto, cópia Fortaleza 370. Autorizado Fortaleza 370, peso logo no 9, pista no 0, esquerda, Momo, transmissão frote, controle 119-35, transponder 5516, TAM 32 no meio. Autorizado Fortaleza, nível 370, veio para Zulu 19, decola da adicional 10, curva esquerda, perfil Momo, transição frote, controle 119.35, transponder 5516, cotejou TAM 3216. Esquerda, posso confirmando no portão 1, no chame pronto, 3216. Sim, Farata, 3216. Tomar em Quebec, autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto para a decolagem. gente mantém a posição, Vitor Mike Quebec. Chanel 1141, solo 27, direita 121, décimo 9. 9, Salvador, boa tarde. A Chanel 6315, passou externo, baixar travado. 6315, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Aguardando pista livre, 6315. 6, Campinas, pronto para o pé. 3193, direita, ponto espera, 1895. 1013 agora no ajuste, boa viagem. Chanel 6315, autorizado o pouso pistão no zero, o vento 140 graus com 10 nós. Teve pouso na 10, 6315. Chanel 141, não é só? 6141, taxa que via Alfa, é ponte GG. Alfa, passando no 10, 6141. Fala 3547, puxa o telefonamento. 3447, portão Pátio 3, autorizado, puxa a chama táxi. Solo azul 4089 com 97 a bordo, 3 horas e 47 minutos de autonomia, alternando galeão, está pronto para o táxi. 4089, nível táxi, pátio, Índia, Alfa, até o ponto de espera, condutor 1895, 1013, boa viagem. Índia, Alfa, 3235. Quebec, estacionamento, está 3216, está na 01. Quebec, atenta esteira em turbulência do R2, está livre a decolagem da 17, o vento 140 graus, 102. Nomeia, Quebec, estacionamento está no 01. Aguarda, 3216. Previsão de 5 minutos. Sim, está 3216. Chanel 6315, solo aos 29, direita 121, décimo 9. Direita 129, 6315. Siga no 394. É a saída pro Galeão, por gentileza? Israel. Israel, Leda, Brider. Obrigado. Mãe, escuta pra cota. 394, Galeão autorizado no 360, Pedro Luno 0, decola da 1-0, curva direita, da El, Leda, Bridge, controle 119, direcional 35, transponder 5534. 360 para o Galeão, Pedro Luno 10, da 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, 1935, 5534. Correto, chama push. Chama. 1-141, Juliette, porta 1-1. Juliette 1-1, nós também estamos 4-1. 1-1-8-0-6, 5 tráfego da Chanel para a Serra da Guarda, autorizado, puxa, chama táxi. Após o tráfego da Chanel, autorizado, puxa, estacionamento 1-1-8-0-6. Salve Salvador, 6-1-5-3-0, para a autorização de voo, Vitória da Conquista. Chanel 6-3-1-5, Alfa Juliette, portão 0-3. Alfa Juliette 0-3, 6-3-1-5. 2-2-3-0, passaria, tu copia? Siga. Autorizado, história de conquista 180 direto, decoda 190, curva direita na arbora, elefa, controle 11935, escala 5522. Controle e a transição? A transição é elefa, controle 11935. Autorizado, conquista 180 direto, decoda 190, direita na arbora, transição elefa, 5521, aciona 1935. 3230, correto, chama, puxa o acionamento. Bora. Só poderia confirmar a frequência da torre pro azul 4089? 11895. Graças. Salvador, muito bom. Boa tarde, o azul 4089, ponto de espera pronto. O azul 4089, após a rolagem do TAM, linha e mantém cabeceira 10. Após a rolagem, a linha mantém o azul 4089. GP544 para ataque, tem POB 55, dona minha de 4 horas, alterna Monte Claro. Qual POB 6? POB 55. 55, corrigindo. 5447, trip, táxi, parte 1, no Índia. Quanto espera, dona 0, torre 1895, altímetro 1013. Observa agora o Avianca direita, ingressando na Juliette. Sente o Avianca, segue parte da parte 1, no Índia. Quanto espera, monitora a torre. São 3193, decola os 33, controle 1935, com o roubo. 1935, são 3193, obrigado. Posição 1, a gente está dando 5 minutos. Qual seria o motivo do sequenciamento? Afirmativo, comandante. É que os tráfegos já tinham pedido antes do senhor e o portão 01 ele conflita com todos os pushbacks. Eu tenho agora dois tráfegos já puxaram, então vou iniciar o táxi e depois o senhor vai puxar. Mas quanto tempo? Máximo 2 minutos. Solo, Salvador, Gol 1806 para o táxi 92 a bordo, 2 horas de autonomia, alternando a Recife. Gol 1806, táxi autorizado, parte 1 no Índia, ponte espera da 10, torre 1895, altímetro 1013. Parte Índia, ponte espera 1895, 1013, 1806. 120 graus, 109. Tiara, 0249. Copia, Natal. Economia 00, autorizado Natal 370, Upper Zulu 10, decola da pista 10, curva esquerda, Puka, transição de par, controle 11935, transponder 5532. Para o Natal 370, via Upper Zulu 10, decola 10, com primeira curva esquerda, Puka, de par, 1935, controle 5532, é o transponder, Gol também 00. O Gol no 600 está confirmando a primeira curva à esquerda, chão para chover questionamento. Esquerda, você pode dar. Rafael 2230 está na escuta? 2230, solo. Diga. O senhor tem um chamado para iniciar o táxi? Mais 30 segundos. Gente. O senhor 3216 na escuta? Está 3216 na sua escuta. Coordenando com a equipe de solo, 5TR da passareta, passar retaguarda, está autorizado o pushback, chama táxi. Sim, sem coordenação, vai ser só o pushback, chama para o táxi, está 3216. Solo Salvador, muito boa tarde, TAM 3805, posição número 4, quem tiver informação Oscar, autorização Guarulhos. 3805, boa tarde, só um minuto, cópia. Os 230 para o táxi com o POB de 49, alterna Salvador, 5 horas e 10. Táxi autorizado, pátio 1 no Índia, pode esperar da 10, torre 1895, altímetro 1013. E pátio 1 no Índia, ponto de espera 1895, 2230. Copia? Bia, até 3. Autorizado Guarulhos, 340, Oper Zulu 16, decola da 10, curva à direita, Tael, Leda Bridge, controle 11935, transponder 5533. 130 graus, 10 nós. Depois puxa 10, gol 1934. Leda Bridge, transponder 5533, o controle 11935, então 3805, botão 4. 05 reto, chama o espectro da merda. 1806 na escuta? Na escuta, 1806. Hoje o senhor chega um pouco mais à frente no táxi? Afirmo, 1806. Grato. O trip 5447 na escuta? 47 na escuta. Após a passagem do gol na final da 1-0, a linha mantém cabeceira 1-0. A linha mantém após o gol na 1-0, 5447. Se possível, manter a posição na Índia para liberar os pushbacks 02. Tá mantendo, foi avisado agora. Tá mantendo aqui. Não, corrigindo, vou manter a posição na Índia, ataque sua Índia. O 30 copiou? Copiei, mas da Índia nós já passamos. Seria como avadar na posição aqui? Não, eu queria que você aguardasse, na verdade, a retaguarda do gol. Deu um tráfego no 02, está aguardando para o pushback. Se for aguardar, tem que varinhar, pois você pode taxiar. Ok, vai iniciar o táxi, que eu vou na retaguarda do gol aqui para livrar o pushback. Quatro solo aos 40, direita 121, décimo 9. Vai zona 9. Equipe 5447, o vento 160 graus com 09 nós, livre a decolagem da 10. Livre a decolagem no 0, 35447. Gol 1806, alinhar e mantém após a rolagem do trip. Alinha e mantém após o trip da 1806. Que o uísque o ajuste 1-0, 1-3, dá presente, autorizado final da 1-7, reposta final de 3 milhas para pouso. Bravo que o uísque. Confirme, o portão é o 09 para o gol 924. 08, portão. 08, obrigado. Trip 5447, decola aos 41, no controle 119.35, bom voo. 1935, boa. Salvador, boa tarde, 2230, ponto de espera. Cliente, mantém o ponto de espera, passarei do 2230. Okay. tarde, da 3283, informação novembro. 3283, boa tarde. Autorizado Aracaju 1190, direto, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamo, controle 11935, transponder 5546. Autorizado, direto Aracaju, direto voo 190, decolagem 10, curva esquerda, Puca, Jamo, 3935, controle, atraso 5546. Da 3283, 22. De pista livre. Muito boa tarde, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, ajuste 1013 até a vertical do farol de Itapuana, me escuta. 1013 até lá na sua, grado Romeu. Gol no 806, livre a decolagem da 10, o vento 12, correção 140 graus com 10 nós. Livre decolagem da 10, 1806. Táxi OTA 3216, alterna João Pessoa, autonomia de 4 horas e 28 minutos, tem 152 a bordo. 3216, táxi direita via Índia, posto de espera da 10 Torre, 1895, altímetro 1013. Direita Índia, ponto de espera 1895, 1013, acessado OTA 3216. Volta 3805 para pushback, acionamento 04. Autorizado, chama táxi. Formarei, 3805. Boa de pouso, 1 0 6 0.